Livramento 1800, solicita nível final 1160. 60, sobre Mantema, 327, está presente direto posição Coral, que é o tráfego que pedia sua saída direto Coral, está no nível 220 a 20 milhas da sua frente. Gente, direto Coral e manterá o nível final 160, 6327. Terra Ciência, solo foi ao 36, autorizado Tec-Trek, repasse liberando a pista. 63 no 4 visual com campo. Negativo, senhora, passou sendo ainda não visual. Ciência, estou visual com tráfego, vento no 20 graus 629, como chuva leve no campo. 63 no 4, gente. No 4, informe visual com campo. Voltarei agora visual, hoje é 63 ou no 4? Pouso autorizado, atenta a pista molhada, vento no 30 graus, 9 minutos. 63 ou no 4, pouso autorizado, pista no 0, obrigado. Estabilizado, seleciono 0, gol 1164. 1164, Lívia LS, a torre informa chuva sobre o campo, permanece visual. Chame torre 1895. 2895, boa. 1164, a 2 milhas para a serra. 1964, continue aproximação, informe visual com campo, vento não 40 graus, 11 nós. Tomará visual, gol 1164. Xanaé 63 no 4, iniciou arremetida por baixa velocidade, baixa visibilidade. Ciente, inicia arremetida, suba para 2000 pés, aguardando instruções. 63 no 4. Puxão 0, 1-3, reporte localizador. 2003, reportará localizador da 0-3-2. Xanaé 327, chame centro Recife, frequência 1251, na alterna 3395. Dois farol, Xanaé 63, 14, agora 2000. 2000 pés, conforme CAC, emitida conforme CAC, chame agora o controle no 208. 208, 63, 14. Desculpe, 1198. 98, 63, 14. O 1164 informa que o tráfego que tentou pousar anteriormente reportou baixa visibilidade, continua aproximação, reporte visual com campo, informa o vento 1160 graus 8 nós, chuva de leve a moderada no campo. Sente, livre pouso, gol 1164. A proa é 15 milhas afastada de Salvador. Ok, esquerda 330, limite, eu confirmo a 10 milhas de Salvador. Pode ser 10 milhas. 10 milhas, Xanaé 63, 14. Uno 64, informa pista livre. Uno 60 graus, 79 ao vento. Fica atento à pista molhada. Sente, Uno 64. O número 64 está remetendo, não consigo visualizar, é isso? Afirmativo, o número 64 iniciou a remetida, basta visualizar. O número 64, sim, suba para 2000 conforme carta, e chame agora o controle e 119 Snow 8. 198, igual o número 64. A torre agora informa chuva leve sobre o campo, visibilidade 2 mil metros, teto 1 mil pés. As duas aeronaves que aproximaram arremeteram. Xenem 314, curve à esquerda para 280, o limite OK de Mike 140 do NDB Simbra. Ok, direita, digo esquerda 280, limitado 640, seguindo a Xenem 63 no mar. Controle Salvador, gol 964, arremeteu, mantendo o perfil. Gente, mantenha 2 mil pés, 1964, vai tentar um novo procedimento. Afirmativo. Gente, vetoração para o sequenciamento, esquerda para 330, limite é 15 milhas afastado de Salvador. Esquerda 330, limitado 15 milhas de Salvador, gol 964. Informação atualizada, a tendência para o momento. Ficar novamente com a torre, aguarde. Quem modulou para o 3217? Repetivo, a Xenem 314. Ah, ok. Aguarde. Então, 3217, complete LS, chame torre 295. 295, 3217. Informa agora as condições do campo, chuva moderada, teto 1 mil pés, visibilidade 2 mil metros. Salvador, bom dia, boa tarde, TAN 3217, final. TAN 3217, boa tarde, informo que os dois tráficos que tentaram um pouso anteriormente e iniciaram a aproximação perdida devido às condições meteorológicas do campo, a visibilidade no momento 2 mil metros. Continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e destravado, informe também chuva de leve a moderada no campo. Ok, ciente das condições, está na final baixado e travado. Ciente, informe visual com o campo, Xenem, corrigindo, TAN 3217. Informa. Xenem 314, esquerda para 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limite ao lock, Xenem 314. Go 1164, esquerda para 280, limite ao QDMI com 140 de Simbra. Mas não avistou o 3217. Livre pouso, vento no 30 graus, 7 nós, atento à pista molhada. Livre pouso, 3217. A chegada, Mari. 322-31, na proa de mar, desça para o 050. São 3217, solos 46, libere à direita e chame solo em 121.1. Informe pista liberada. 3217, está informa que já liberou a pista e também que pista escorregadia após o outro. Isso é escorregadia, vamos avisar as próximas, aos próximos comandantes para pouso. Muito obrigado, chame 1-2-1-1. 1-2-1, confirma aí a frequência? 121-1, 1-2-1-1. 1-2-1-1, obrigado. Sente, mantém até um tráfego agora, 9 horas, 10 milhas, um... A TR-472, visando 16 mil para 5 mil. Visador, Xenem 6314. Xenem 6314, liga LS, chame torre 1895. 1895, 6314, obrigado. Eu, Xenem 6314, no estabilizador para o LSX Lane. 6394, continue em aproximação, informe os óculos do campo, informe que o tráfego que acabou de pousar, estação de pousação, avistou aproximadamente 600 pés, e informou a pista escorregadia, informa a pista molhada, a chuva de leve a moderada. Informe os óculos do campo, 6394. 6394, ciente, apontarei os óculos. 6394, copia as informações. Chuva moderada, teto 1.000 pés, visibilidade 2.000 metros. Então nós vamos aguardar, nós não vamos aproximar. E a visão? Sim. É, o Marcelo Estena aguardando o pouso do Oxené à sua frente para confirmar novas condições. É, pode ser, vamos aguardar então sobre o marcador externo, porque nós estamos dizendo a tão rápido e a intensidade da vivenda sobre a pista é bastante forte. Ok, gente. Única informação adicional para o Gol 6164 é que as aeronaves reportaram um pouco de escorregadia à pista. É possível então aguardar aqui sobre Duna? Aeronaves em aproximação. É, curve a questão, suba para 4.000 e espera em Simbra o Gol 1164. Uno 620, informa o teto de 1.000 pés, visibilidade de 4.000 metros, chuva moderada sobre o campo. Confirme se irá prosseguir na aproximação. Confirme o vento. Vento de 110 com 12 nós. Por enquanto prosseguir na aproximação. O passageiro 2231 controle, copiou também? Patrono, Rua de Conquista, reação à navegação, chame o centro Recife, 1251, na Altena 3395. Olha o né? 6314, entra na remetida. Vai alternar na Caju. Conforme carta. Gente. Chave controle no 20.8. No 20.8, grato. Corrigindo 1198. 1198. Tomado mesmo. Controle de Salvador, boa noite, boa tarde. Ocean Air 6314. Arremetendo, vai prosseguir para Aracaju. Para Aracaju, qual nível? 200. Nível 207. Inicialmente, intercepta radial 072 de Salvador e a saída PUCA. 072, saída PUCA, gente. Quatro mil sobre Sindra, gol 1964. Sétima até 4 mil. Gol 620, deixa para 3 mil pés, ajuste 10 no 3. Gol 620. Controle. Devido ao setor de aproximação da pista 10, tem condições de efetuar a espera na posição pelo? É agora a sua esquerda, 8 milhas. Tem mais pelo. Regrado, posição pelo para 4 mil. Pegue pelo, 4 mil, ou 1964. Controle da Chanel 6314, mantém 2 mil pés. Está autorizada a sessão para nível 200? 200, subiu uma tenha na saída PUCA, 6314, destino Aracaju. Ah, 200 na saída PUCA, gente. Aeronaves, informação, chuva forte agora sobre o campo, teto 1 mil pés, visibilidade 2 mil metros. No meio 200, sim. Controle Salvador, Chanel 6314. Por gentileza, poderia coordenar para o Chanel 6314, a proa do, da posição 6363 de Aracaju? Por favor, 363, aguarde. Autoriza da presente voa proa de Aracaju? Somente Aracaju. Ok, Aracaju. O passarelo vai tentar a aproximação. Chuva forte. Tem condição de inserir a posição pelo e atingir manter os 50 para esperar naquela posição? Pelo, positivo. Gente, para pelo, nível 50, espera, já tem uma aeronave no 40, espera naquela posição. 620 vai prosseguir na aproximação? Agora vai ser o Índia Serra para o gol 620. Desça para 3 mil pés, reporte descendo a órbita no Índia Serra. O Chanel 6314, inicialmente suba nível 190 e direto Aracaju. 190, direto na Foz de Aracaju, grato. O passageiro 2231, pode ser umas 10 milhas de pelo? Pelo tem uma formação. Pode ser, posição de nível 50, 2231. 2231. Para as aeronaves na escuta, chuva agora moderada, visibilidade 3 mil metros, teto 1 no meu pé. 2231 não pode prosseguir, dá pra... Vicente, o gol vai 1620, vai manter a espera. Dois três um, vamos iniciar a detonação para evitar os tráfegos e o final do ILS. Curva direita, foi na proa 160, atingiu 50, mantenha. Direito 60, atingiu 50, vai manter, 2261. Proa 1620, a chuva agora é moderada, teto 1000 pés, visibilidade 31 metros. Gente, voo 1620, está 3 milhas de Jacer para efetuar a órbita. Gente, reporte iniciando a órbita. Poderá. Passarei 2231, deixa agora para 2000 pés. Ajuste 1013, mantenha a proa, vai ultrapassar o curso do localizador. Passar o curso 2231. O Xerém 6314, sobre a mantenha nível 190, direto Alfa Romeo 363. Eu vou no 620. Gente, mantendo 3000 em órbita. Sim, então, 620. 620. Não tem condições de aumentar a razão de descida. Tem um tráfego em Simbra a 3000 em órbita. Positivo, aumentando a razão, 2231. Chuva 1, moderada, permanece, o meu pé de teto, visibilidade 3 mil metros. Então nós estamos prosseguindo para Aracaju. Ok, gente, Aracaju, considerou inicialmente suba para o nível 1130, pode curvar à esquerda, direto posição Conte. 3-0 na front ponte e o gol 1-90. Passarei 2231 para o localizador, curve à esquerda, foi na proa 060. Reporte estabilizado. O 164, qual seria o nível ideal para Aracaju? O nível para Aracaju? 150 ideal. 50, aguarde a autorização. Página do tráfego da Bianca Lima tem. Informa o tráfego do ATR-72 a 2 mil pés para interceptar o localizador e final ILS. Prossiga. O nome 620 é negativo, chamada. Ok, achei que estava chamando. Sobre a informação, voa 1620, um tráfego de um ATR-72, está 2 mil pés para interceptar o localizador e sinal ILS. Ok, tráfego voa 1620, obrigado. Meia chegada a mão, desça para 4 mil pés, ajuste 1013, informa o teto 1 mil pés, visibilidade 3 mil metros, chuva moderada. Informar. 63, o 6381, airborne at 01, contacting all Salvador Departure Control, 1198. Clinical Salvador Departure Control, 188, thank you, tchau. Localizador, 2231, da Passaredo. Marcelo 2231, Lívia LS, chame torre 1895. 1895, 2231. Spot control, good afternoon, Ocean 6321. And the climb, level 320. Ocean 6321, radar contact climb maintain level 320, Argo departure. And any chance to fly direct to Argo to avoid weather? I turn direct to Argo. Direct to Arbo, Ocean 6321, thank you. Controle, voo na 620, solicita após a órbita, iniciar o procedimento. Eficiente, reporte na perna de afastamento. Controle na perna de afastamento, voo 1620. Pode ser para 2000? Aguarde. Como diz o campo? Portará ao 2231. Em 12685, alterno 2545, ou então Aracajão 203, o chinês 6314. Chegada Mari, desça para o nível 060, informa o teto no meu peso, visibilidade 3 mil metros, chuva moderada. Medo de zero. 0 na perna de apartamento. Voo no 620, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 3, reporte no localizador. 2003, reportará estabilizado, gol na 620. Parcelo 2231, Liga LS, chame torre 1895. Parcelo 2231, visual com campo? Ainda não, 2231. Uma abertura ponta. Na sua escuta. 5627, contato verdade, saí da Conte. 7 na ponte, 5627. Chame agora o centro Recife, na frequência 12685, alterno 2545, então Aracajão 203. Paulo 2231, da passaria, trem baixo travado. 2231, no pouso autorizado, cabeceiro no 0, vento 090 graus, no 09. Atento à pista molhada. Ok, 2231. Milhas e meia, 750 pés, avistou 2231. Quantos pés? Gol na 60. Gol 620 IVLF, chama torre 1895. 1895, obrigado. Tá bom, 620, uma boa tarde. Uma milha e meia do céu. Passaré 2231, solo 06, libera direita e chama solo em 1211. Não poderia confirmar se a pista está escorregadia? Cliente, chama agora solo em 1211. Obrigado. Voo 620, continua a aproximação, informe visual com campo, vento 090 graus 10 nós, informa a pista molhada, no momento sem chuva sobre o campo, reporte visual. Forçará visual, voo 620. A torre informa agora sem chuva, certo? 1 mil pés, visibilidade de 4 mil metros. Departure Control, Ocean 6, 3, 2, 1, and a request to fly direct to Bursa. Stand by, Mark. Stand by. Meia, deixa para 2 mil pés, ajuste 13, reporte localizador. Dois mil pés, reportará localizador, 5 4 6 da FIP. Ipe, chave solo em 1-2-1-1. Direita 2-1-1, gol 1-6-2-0, pista molhada, porém não. Gente, obrigada pela informação. Desça para 4 mil pés, ajuste 1013, reduza para 2109. 4 mil, ajuste padrão, reduzido. temporizador aos 5446. 5446, Livelense, chame torre 1895. 1895, muito obrigado. Salvador, boa tarde, trip 5446 ILS. 5446, continue aproximação e fundo visual com campo, vento 080 graus, 99, pista molhada. Até tomar a visual campo, 5446. A torre informa agora chuva leve sobre o campo, 1.000 pés de teto, 3.000 de visibilidade. Forma agora teto no meu pé, visibilidade 3.000 metros, chuva leve, vai prosseguir para um visual especial? Tivesse corredor Vera Cruz, Interlagos, reporte rodatório. Hotel Express, siga. Ah, agora sim, avistou a 670 pés, senhorita. Sim, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 080 graus, 89. Está 10, pouso autorizado, 5446. Serra Hotel X-Ray, sua posição? Continue a aproximação, informe visual com campo, vento 080 graus, 89. 7446. Estacionado 0421. Enter, 500 pés, reporte farol de Itapua, o Serra Hotel X-Ray. Chega 08. Pela linha do litoral, ingressa ao farol da Barra, após o farol de Itapua. 1.500 pés, mantenha o guardião 08. Bravo, 546, follow 17, direita no 211. Direita 2156. Quatro meia dois, azul campo? Negativo. Sim, já tô visual com tráfego, vento 0800 graus, 9 nós. 62. 960 ponto de espera. Visual a 550 metros, azul 4462. Ponto autorizado azul, a tua pista molhada, vento 080 com 10 nós. Gente, 4462. Serra Brava, autorizado o táxi até táxi do Papá, chame lá para o cruzamento da 1735. A intenção, a sua intenção é decolar da 17, é isso? Se reporte na Papá para ingresso na 178, Serra Brava. Ou 966 ali no 100. Não, tá. 4462, solo aos 20, direito no 211. Ali mantém cabeceira no 78 que Serra Bravo. Eu, está nível, guardião 08, ajustado 2013. No 966, livre de colagem cabeceiro no 0, vento 080 graus no 09. Chega. 66, decolado os 22, chame agora o controle 1198. 1198, boa tarde. Whisky Serra Bravo, informe que deverá manter a trota 2000 após curva à direita na Delta, ok? Salvador, boa tarde, gol 966, perfil Puka de Pá. Com sua decolagem, tá ok? Isso que Serra Brava, livre decolagem. Vento 080 graus até 08 08. poderia coordenar com seu centro de resistência para equipar para o gol 96, já evita formações da frente. Livre desvio, 966. Chama agora a torre 1895. Região 08, repassa o farol de Itapuã. Passando o farol de Itapuã, guardião 08. Whisky Serra Brava decolando 0 ao 23, chama agora o controle no 208. 1198. 1198, Whisky Serra Brava. Informo certo de 1.000 pés, visibilidade 3.000 metros, chuva leve, visual especial, mantém o corredor Caixa Preta, Vera Cruz e Interlagos. Acione o código 0221. IAJET, Major Jorge Peru, já está passando nesse momento 2.000. Autorizado final da 35, reporte final da 35, guardião 08. Ok, final da 35, reporte final da 35, guardião 08. Controle. Lançamento do campo, chame torres 295. Guardião 08, livre pouso, pista 35, vento 08, grau 08, nós. Hotel Oxley, condições para seguir via linha do litoral, cruzamento vai prosseguir para onde, por favor, gentileza? Timirim, tá ok, prossiga via linha do litoral e reporte para autorizar o cruzamento da 35, reporte para o cruzamento da 28. Solo aos 25, liberando próximo à esquerda, na Taxi Soyosca, ao estacionar frequência livre. Do cruzamento da 28, hotel X-Ray, ciente da sua visual com tráfego, reposta o término do cruzamento. 19. Cruzamento da 28, o Hotel X-Ray, pode manter lindo, literal, chama agora o controle, 1198. Afirmo, 198, grato. Olha o Hotel X-Ray. Hotel X-Ray, mantendo lindo, você não quer continuar para o pouso? Portará. Posição 966, chama agora Recife, 12685. Sierra Bravo, chama Recife, 1251, altera 1395. 1251, 1395, isso que sobra. Decolador 33, sendo controle 1198. 1198, 3217. Oi, Salvador, muito tarde, é o TAM 3217. 3217, contato radar, saída Arbor, sobe ao nível 360, vigilância. 360 na Arbor, TAM 3217. Sequência livre até o hotel de frente. Jet Bravo Delta chama a torre 1895. Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, continua a aproximação final da 17, sobe visual com campo, vento 080 graus, 8 nós. Bravo Delta. Decisão de informação. Sente. Coordenar a proa de altitude, voltar 3217.